Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de sexta-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Para final de semana temos uma coleção de três ensaios de Amadeu Lopes Sabino. Tem como título genérico Entre Dois Séculos, uma edição da Bizâncio. Uma das figuras intelectuais mais interessantes por pensamento livre, sem enfadamentos ideológicos ou de qualquer tipo até da ordem cultural, passa por ser no meio intelectual e cultural português um outsider. É este autor, ensaísta e também ficcionista, romancista, de difícil acantonamento porque cultiva vários géneros. Reclama um pouco a herança de António Sérgio e Jaime Cortesão e até Agostinho da Silva, pelo empenhamento cívico, mas, no outro lado, tem a vertente solidária social, a causa da cidade, da res pública, que nunca abandonou, que fazem dele, de facto, como dissemos no início, um autor, um ensaísta, a ler e a reter com muita atenção e algum cuidado. Amadeu Lopes Sabino é dele que falamos, nasceu em Elvas em 1943. Foi advogado, jornalista, trabalhou no Diário de Lisboa no início da sua carreira e depois também com colaboração na Tempo e o Modo, uma revista de oposição livre no tempo da ditadura portuguesa. Também foi professor universitário, esteve, como alguns da sua geração, no ativismo político, foi preso e foi incorporado também compulsivamente na vida militar. Exilou-se na Suécia em 1973, regressa a Portugal em 1975. Foi funcionário europeu, residiu em Bruxelas, por isso, entre 1984 e 2009. Ele é escritor, como dissemos, e ensaísta, destacando-se com algumas das suas obras, como, por exemplo, Após Aljubarrota, de 1978, O Cavaleiro Cego, de 1982. Tem também um livro à volta da figura de Almeida Garrete, quando esteve em serviço em Bruxelas, uma edição da Campo das Letras do ano 2000, A Lua de Bruxelas. Também tem um ensaio muito importante, À Espera do Godinho, da Bizâncio 2009, e um livro, um romance histórico, A Cidade do Homem, uma edição da Sextante 2010. No essencial, este livro, a nossa sugestão para este fim de semana, são, no essencial, três conferências proferidas no Brasil de um autor que tem privilegiado, ou pelo menos reclama esse privilégio, de ser ator em dois séculos. Século XX, durante a ditadura, e depois já na democracia, na transição para o século XXI, vindo ele, como se sabe, da raia alentejana. A primeira conferência, Dois Séculos e um Interregno, apoia-se na figura do historiador Erik Hobsbawm e faz o retrato breve, claro, do século XX, entre 1914 e 1989, depois da queda do Muro de Berlim, e chegando às últimas propostas ideológicas, supostamente novas, de Tony Negri e de um outro, que também muito mediático, Zizek. No entanto, a reter desta pequena, ou deste pequeno ensaio, a noção e o conceito da multidão, vindo ele, como se sabe, de Spinoza. O segundo, Memórias Literárias de Dois Séculos, que é o mais importante, a nosso ver, coloca três pontos fundamentais aqui em questão. Por um lado, a literatura, durante a ditadura, o neorrealismo, até que ponto, que reflete o sentimento e a verdadeira dimensão da arte, Redol e outros, autores à volta dos passos em volta de Virgílio Ferreira, Aparição, o romance situado em Évora, e depois Almeida Faria, o grande abalo telúrico literário, assim pode dizer-se, e o gênio da Agostina Bessa Luís. Depois, o seu papel como autor, de o próprio Amadeu Lopes Sabino, e a afirmação, muito pertinente, dizendo que avalanche de textos indigentes, promovidos a obras-primas por cálculo mercantil,

as canções imortais. Encontro Central. Olá, eu sou Fábio Pérez e estarei junto com você de segunda a sexta apresentando o Encontro Central. 2 horas com o melhor do romantismo na sua noite. Encontro Central é só aqui. Encontro Central, de segunda a sexta, às 3 da manhã, no Canal 1. Paris Hilton resolveu causar. Mesmo não se envolvendo em confusão com a polícia já há algum tempo, a socialite chamou atenção pelo look que usou durante um passeio por Ibiza, na Espanha. Apesar de estar com um vestido bem larguinho, que parecia deixar a loira bem confortável, a roupa tinha um decote generoso, algo que atraiu os olhares dos fotógrafos que estavam por lá. Ela praticamente tinha um decote que mostrava até a metade da barriga. No mundo da fama. A dupla César Menotti e Fabiano promoveu uma coletiva de imprensa para o lançamento do projeto Memórias, anos 80 e 90. Lançado pela Som Livre em CD e vinil, o trabalho é um resgate do sertanejo romântico, feito no período em que o estilo se consolidou nas rádios FM do país. Mais do que isso, para os irmãos, esse é um resgate do som responsável pela formação musical deles. Finalmente, depois de vários dias de rumores, Shakira e o jogador de futebol Gerard Piqué teriam confirmado ao jornal El Periódico de Catalunha que estão esperando o seu segundo filho. A cantora colombiana vai dar à luz em janeiro, no mesmo mês em que o filho Milan completa 2 anos, mas a artista se recusou a revelar se seu segundo filho é uma menina ou um menino. Alguns meios de comunicação, também da Espanha, asseguraram que ela terá uma menina. A banda Calypso tem andado cheia de novidades. Após lançar o primeiro single do seu próximo disco de inéditas, Vibrações, a assessoria do grupo anunciou através do Facebook que o Calypso gravará um novo DVD em novembro deste ano. O comunicado foi feito para acabar com algumas especulações que a mídia vinha fazendo sobre o próximo trabalho da banda. O mês de novembro foi confirmado, mas a data do show que resultará do novo DVD ainda não foi revelada. O dia terminou bastante leve para Giovanna Antonelli. A atriz jantou em seu restaurante Pomar Orgânico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, depois de sair do treino de crossfit na academia. No Instagram, ela mostrou aos fãs a receita escolhida para fechar o dia. Segundo a atriz, a receita é a exclusividade do chefe André Henrique para as refeições mais saudáveis do estabelecimento. A música gospel em destaque no Canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela rede gospel que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos às 9 da manhã no Canal 1. Às sextas, às 5 da manhã, há um espaço dedicado à música erótica e de dança. Sextas-feiras, 5 da manhã, no Canal 1. É aquele incentivo para não baixar os braços. Aquela determinação e luta contra a desigualdade que ainda existe.

não ignore sinais disso, como tristeza prolongada, comportamento de apelo à atenção, constante ou consumo exagerado de substâncias. Recorra a um serviço de saúde, ao seu enfermeiro de saúde mental, médico de família, psicólogo ou psiquiatra, logo que possível. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. Elas brilham e iluminam o mundo dos fãs. São estrelas na nossa estação. Em Edison, damos-lhe ainda mais destaque. Recorde connosco entrevistas, conheça em detalhe os seus novos trabalhos e saiba das novidades ao pormenor. Edison, o espaço na antena web dedicado aos nossos artistas, aos nomes da música que acompanhamos e seguimos de perto. Edison, sábado às 5 da tarde, na antena web. Canal 1. Diga lá ao Sr. Fado. É o seu programa de fado no Canal 1. De segunda a sexta, às 6 da tarde, Carlos Bonaparte apresenta um programa inédito na radiofonia. Aqui, o fado canta-se desde princípios do século XX até o ano atual. Escute e participe. Peça aquele fado que tanto gosta e deixe a sua dedicatória. Diga lá ao Sr. Fado, de segunda a sexta, às 18 horas, com o Carlos Bonaparte, no Canal 1. Como lidar com clientes difíceis? O que fazer quando um cliente grita com você? Como atender um cliente irado? Em todos os ramos de atividade, uma hora ou outra, um cliente perderá a cabeça. Atendentes e vendedores, é claro, não gostam desse tipo de situação. Mas o que fazer? Recentemente, eu li o livro O Poder do Hábito. E neste livro, o autor conta que, em uma famosa rede de cafeterias, um funcionário, quando é contratado, recebe um manual da empresa e em uma das folhas está escrito algo mais ou menos assim: quando uma pessoa ficar brava e gritar contigo, o que você faz? E logo abaixo está um espaço em branco para que o próprio funcionário escreva o que ele faria. O interessante é que foi comprovado que as pessoas que passam por este simples exercício conseguem lidar melhor com esta situação tão desagradável. As pessoas que tentam chegar a uma resposta para esta pergunta antes que alguém lhes diga o que fazer, resolvem a situação de maneira mais eficaz. Quando eu vou ministrar treinamentos em empresas, eu sugiro o seguinte: primeiro, ouça com atenção o que o cliente bravo está falando. Depois, estabeleça uma sintonia. Coloque-se no lugar dele e tenha uma postura firme, dizendo que está ali para ajudar e que vai resolver o problema. E na sequência, resolva o problema. Mas a partir de agora, antes de fazer esta recomendação, vou pedir para que escrevam em uma folha de papel o que você faria se um cliente perder a paciência e for grosso contigo. Eu sou Leandro Branquinho, do radiovendas.com.br. Rádio Vendas. Em primeira instância, pode parecer que não há muito para debater quando falamos em temas que envolvem a religião. Em Fé em Debate, mostramos-lhe que não é bem assim. Fé em Debate, um programa para ouvir e analisar, para escutar e refletir. Fé em Debate, às quartas-feiras, às 10 da noite, no Canal 1. Eles são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal,

No Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Oi, Libra. Quem trabalha com compra e venda poderá obter algumas vantagens financeiras neste dia. E na área sentimental, a sinceridade tende a fortalecer os sentimentos. Hoje a sua cor é vinho. Escorpião. Olá, Escorpião. Conversas improdutivas podem afetar o seu desempenho no campo profissional. Então, tenha cuidado, hein? A 2, não desanime diante da primeira dificuldade que surgir, viu, Escorpião? Hoje a sua cor é rosa. Sagitário. Olá, Sagitário. Ouça os familiares com atenção e reflita antes de dar a sua opinião. No amor, seu maior desafio neste dia será conter ansiedade pertinho daquela pessoa muito especial, ok? Hoje a sua cor são os tons pastel. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Aos domingos, entre as 3 e as 5 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. No ambiente de trabalho, Capricórnio, mantenha o foco em seus objetivos e pense mais antes de tomar decisões para não se arrepender depois. A 2, declare seus sentimentos, ok? Hoje a sua cor é branco. Aquário. Aquário, você usará sua inteligência para investigar e encontrar soluções para os problemas que tem diante de si. Na relação amorosa, momento favorável à troca de confidências. E hoje, Aquário, a sua cor é pink. Peixes. Aproxime-se de chefes e superiores, pois isso pode trazer benefícios para a sua vida profissional. Romance em uma boa fase? Então, Peixes, conte com o apoio e carinho do seu amor. Hoje a sua cor, Peixes, é laranja. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. Vamos continuar refletindo sobre a vida a partir da teologia. No quarto encontro intereclesial das SEBs, das Comunidades Eclesiais de Base, acontecido em Itaici, em São Paulo, contrariamente ao que muitos poderiam pensar, não se notou nos participantes sinal algum que indicasse qualquer ruptura na unidade da igreja. Pelo contrário, com grande madureza e distância crítica, se discutiram tensões existentes entre as várias linhas de pastoral, a resistência de alguns a assumirem a caminhada do povo que se faz povo de Deus pelas comunidades, atitudes autoritárias de alguns bispos ligadas ainda a uma concepção triunfalista de igreja. Tais obstáculos eram assumidos como inevitáveis a toda a caminhada, importando em não transformá-los em dramas. Toda a Assembleia decidiu escrever uma carta ao Papa agradecendo a saudação que deixou as comunidades em Manaus em 1980 e protestando fidelidade à grande tradição apostólica que encontra no Papa o seu garante. Mas é preciso desfazer alguns preconceitos. Antes de analisarmos com mais detalhe alguns pontos levantados no encontro da SEBES em Itaici, São Paulo, converia tentar desfazer certos preconceitos que impedem uma avaliação mais objetiva da relevância das comunidades eclesiais de base, a SEBES. Foi Gaston Bachelard, este grande epistemólogo francês moderno, que nos mostrou o fato de que grande parte da ciência se constrói no esforço de destruir os erros e que o conhecimento aproximativamente objetivo da realidade se alcança com a superação de obstáculos epistemológicos de base. Isto se aplica também à compreensão do fenômeno das comunidades eclesiais de base, objeto de polêmicas e ataques abertos por parte de alguns setores da grande imprensa. A todos conviria possuir certa clareza e objetividade, pois seria grande pena assistir a uma realidade do povo sofrido, novamente incompreendida e, quem sabe, destruída. Não se há de defraudar a esperança dos oprimidos, especialmente quando ela, qual florzinha frágil, nasce das próprias lutas de resistência e libertação do próprio povo. Fique com essa reflexão, fique com a luz e a força do Deus da vida. Se você quiser, visite o nosso blog na internet, www.freigilvander.blogspot.com.br. Fique com a bênção do Deus que é infinito amor. E até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.